cativeiro não, cativeiro não, cativeiro já passou, cativeiro não, cativeiro não, cativeiro não, cativeiro já passou, cativeiro não. Faraó dizia não. Agora de lá saí. Cativeiro não, cativeiro não, cativeiro não, cativeiro já passou. Cativeiro não, cativeiro não, cativeiro não, cativeiro já passou. Cativeiro não. Atenção, cuidado com a vaidade, orgulho é profissão. Não deixe que estas coisas